Cada pessoa um universo que une o verso. A minha ecoa pelas ruas por onde vim, pois disperso no ar em meio ao vento que leva o ruim. Minhas palavras que se propagam sob a luz do luar, reluz o olhar, conduz pro alto mar. O que mais me seduz é acreditar que ainda é possível amar e fazer jus ao que é dito. Acredito no Senhor do impossível que me tirou o capuz pra poder enxergar a olhos nus a real. O mundo é maluco, duques, reduza velo na pista, pois é essencial pra seguir tranquilo. Me ergui com estilo depois do vacilo que cometi quando menti pra mim mesmo e tal. Tô legal, vou ficar na moral, viver minha vida do jeito que eu acho que devo viver. Mesmo rodeado pelo mal, conviver com as pessoas mantendo o respeito. Daqui a alguns anos já posso me ver. Desperto forças minhas, percepção. A cada passo faço, a luta não é em vão. Desperto forças minhas, percepção. A cada passo faço, a luta não é em vão. Já vaguei por aí, alucinado pela madruga. Conheço bem as ruas que ando por São Bernardo. Meu parceiro Choco me falou: cuidado, é preciso da fuga dessa loucura. Cada vez mais não entendendo o recado. O mundo mudou, a minha geração foi a última que brincou de polícia e ladrão. Sem arma na mão, restou apenas uma sensação de que o que vivi se apagou. Mas estou bem, vou caminhando com alguém que está me ensinando e também me apoiando na corrida. Sei que é difícil pra todos, porém, se eu tiver que cair, que eu seja o último a partir dessa vida. Inspirado pela batida ao lado do Xê, sabe preencher o ouvido de uma alma perdida. É um novo dia, a flor amarela renasceu assim como ela. Eu renasci, quem diria que desperto forças minhas, percepção. A cada passo